meu carro importar, se o banco que tá do meu lado não leva você. E que adianta o meu relógio caro, se os ponteiros não contam as horas pra gente se ver. Milionário é ele, que tem o seu amor inteiro em suas mãos. Milionário é ele, que ganha milhões de beijos em uma só ligação. Milionário é ele, que se aquece em seus braços na noite de frio. Milionário é ele, que ganha seus carinhos e deixa um rico vazio. Eu trocaria minhas farras num fim de semana. Eu trocaria os prazeres que traz a bebida. Eu trocaria pra você me chamar de meu bem pelo resto da vida. Milionário é ele, que tem o seu amor inteiro em suas mãos. Milionário é ele, que ganha milhões de beijos em uma só ligação. Milionário é ele, que se aquece em seus braços na noite de frio. Milionário é ele, que ganha seus carinhos e deixa um rico vazio. Eu trocaria minhas farras num fim de semana. Eu trocaria os prazeres que traz a bebida. Eu trocaria os meus bens pra você me chamar de meu bem pelo resto da vida. Eu trocaria minhas farras num fim de semana. Eu trocaria os prazeres que traz a bebida. Eu trocaria os meus bens pra você me chamar de meu bem pelo resto da vida. Meu carro importar, se o banco que tá do meu lado